diariamente. Respeito. Rimando que não deve ser rimar. Tchó. Na terra da ganância, quem é humilde é rei. Tchó. Abalo sísmico, não me abala nem repara. Tchó no cap. Ser bicho solto, tchó, sem pela saco de ninguém. Olhe pro alto, quero um minuto de sua atenção. Alucinamente, reflete rejeição. Se acalme no jogo, filme ficção. Jason e Jamal, real ou ilusão. Dois goles, um trago, um pega, vixi. Tô de boa, mas não me subestime. O time, Z-O-N-A, proibida. Comendo poeira, rodando asfalto, representa a firma. Na brisa, panela tem de monte, verdade. Abra os seus olhos para a realidade. Que arde no olho, pimenta no dos outros. Refresco na minha rima, fica com troco. Fica com troco. Rimando que não deve ser rimar. Fica com troco. Na terra da ganância, quem é humilde é rei. Tchó. Abalo sísmico, não me abala nem repara. Tchó no cap. Ser bicho solto, tchó, sem pela saco de ninguém. Tchó. O que desejam pra mim, eu quero em dobro. Eu tô no jogo, jogando como deve ser jogado. Cacheta, baralho, dominó. Na sua cabeça faz um nó. Pif, paf. Eu tô no ataque, não importa a batida. Eu tô nativa, sonho é sonho, crença é crença, santo é santo. Eu não me espanto, foragido, Jamal, lunático, mais um fanático. Como eu, diz um macabro vagabundo, mais um anônimo do manicômio. Fugimos junto, correndo na linha do trem. Refém, tchau no gap. Preste atenção, porque esse filme não é legendado. Fred Krug em reprise com Jason Macabro. Tá assombrado, espantado e eu nem comecei. Na terra da ganância, quem é humilde é rei. Isso eu sei, passo a passo, conquistando meu espaço. Sem pela saco de ninguém. Tchó, sem pela saco de ninguém. Até a hora de nossa morte, amém. Rimando que não deve ser rimar. Tchó. Na terra da ganância, quem é humilde é rei. Tchó. Não me abala nem repara. Tchó no cap. Ser bicho solto, tchó, sem pela saco de ninguém. Tchó. Jason Macabro, MH Soul, Jamal, lunático. Quem tem cumbuca come feijão.